você. Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer. Vou levar no coração tudo que a gente me deu. Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu. Vou buscar os meus sonhos, eu tô nas mãos de Deus. Se cuida da minha vida, o amor eu. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza. Portal do Arrocha, Seco CDs, Pirata Gravações, Júnior CDs, você. Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer. Vou levar no coração tudo que a gente viveu. Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu. Vou buscar os meus sonhos, eu tô nas mãos de Deus. Se cuida da minha vida, o amor eu. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza. E não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar, e não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza.